did I get here? I turned around and there you were. I didn't think twice or rationalize, 'cause somehow I knew. Ai, a Miley tem tanta sorte. A voz dela é tão pura e natural. E... Muito bem, eu sei que comi um cachorro ao almoço, mas de certeza que não fui eu. Lala. Oh, desculpem, culpa minha. Ficou, pai? Perfeito! É uma canção fantástica! Já te disse que é a favorita da minha mãe? É! Olha uma ideia maluca! Vêm aí os anos dela, talvez pudesses gravar uma coisa especial e eu podia dar-lhe como presente. Gastaste o teu dinheiro todo nesses sapatos, não foi? Eles não tinham o tamanho dela! Percebo-te bem. O Natal passado, comprei estes brincos ao meu pai. Vês? É por isso que somos amigas! Exatamente! Então pode ser? Gravas a canção? Não, gravas tu. Não estás a brincar? Não. Isso é quando digo ao meu pai que ele fica bem com aquele bigode. A via está aberta, filha. Adoro-te! Lily, para ser mesmo especial, vais ter de gravar a canção. Mas a minha voz não é como a tua. Vais ficar surpreendida com a tua voz no estúdio profissional. Acredita, vai ficar ótimo. Está bem. Que achas? A minha mãe vai gostar? Gostar? Ela vai ficar sem palavras. Não é, pai? Estás a ver? It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. Eu não me sentia tão enjoado desde que o meu avô me levou àquele jogo de basquete no lar da terceira idade. A pele saltava mais do que a bola. Podia ter vivido a minha vida toda sem essa imagem na cabeça. Não vais mesmo dar-lhe isto, pois não? É claro que não. Eu vou dar-lhe este CD. Uau! Um bocado de reverb, uns ajustes no computador. Fixe! O pai chamou-lhe mistura extrema. Edição Lily. Assim nunca vai saber que é inacreditavelmente... Ah, então! Completamente magnífico é o que é! Ouve-te só, sua cantora! És tu! Oh, nem acredito! Eu sou fantástica! Demasiado bom para acreditar. Mas não! A minha mãe vai ficar tão espantada. Tenho de vos dizer, eu estava nervosa. Ninguém na minha família sabe cantar. Ah, é? A hereditariedade é terrível. Por exemplo, estou sempre a doer os pés à minha mãe e agora doem-me os meus. Ei, porquê que não ouves-nos aos escutadores? Sabes, para sentir o efeito. Eu estou a tentar fazer uma coisa boa. A Lily está feliz, a mãe dela vai ficar feliz. Qual é o problema? One in a million! O problema é que ela não tem ouvido. Uau, uau, uau! podes é tocar. Ei, o que é que te aconteceu? Perdeste-te a caminho de uma tourada? Goza à tua vontade, mas o meu pai conquistou a minha mãe vestido desta maneira. O teu pai é bilionário. Se se vestisse de pato, também a conquistava. E o que é que se esborrachou no teu lábio? Para! Ela vai ver. Isto é por causa da Sara? Oh, vá lá, Rico. O que é que a pobre rapariga te fez? Ela roubou o meu coração. Quem me dera ter alguém que descobrisse se ela também gosta de mim. Um companheiro. Um amigo. Um empregado facilmente substituível. Está bem, fixe. Mas tira o bigode, ou quando reparares, ela inala-o durante o beijo, tornas-te na chacota da escola e és obrigado a mudar-te o Tennessee para a Califórnia. Acredita, pode acontecer. Quê? Olá, Sara, bela pose. Obrigada. É para alinhar os meus chakras. Bem, vais ficar chakra quando ouvires o que tenho a dizer. Ah, o presidente recebeu a minha carta e concordou em devolver o Arizona aos Apaches? Isto vai ser mais rápido se parares de falar. Está bem. Olha, há um rapaz que gosta muito de ti, mas é um pouco tímido e não quer dizer nada até saber se também gostas dele. Oh, não acredito. E esse rapaz anda na minha escola? Anda? E talvez seja um rapaz assim um bocadinho para baixo? É? Oh, Jackson, eu também gosto muito de ti. Hã? Ah? Não, eu... Muito bem, muito bem. Alunos do nono ano, ouçam. O circo que eu contratei para a festa do caloiro já não está disponível. Ontem à noite, o que cospe fogo pela boca, bem, deixou tudo em cinzas. Mas não se preocupem, um dos nossos alunos arranjou uma ótima solução de última hora. Noite de karaoke. Que noite de karaoke? Eles perceberam. Se se inscreverem, têm comida, bebida e a hipótese de subirem ao palco e cantarem contra mim. Tu, eles perceberam. Bem, nós sabemos que nem todos conseguimos cantar como certas pessoas. Parem de apontar! Mas eu espero que estejam todos aqui a cantar no sábado à noite. É isto a lavar carros. E acreditem, vocês não me querem ver de t-shirt molhada. Ei, Miley, se não tiveres coragem para cantar, podes sempre ir ao palco imitar um porco ou assim. Oh, é assim? Amber, Ashley, venham cá! Booyah! Que estranho! Os porcos têm os nossos nomes! Oh! Muito adulta! Era o que se esperava das duas gêmeas surdas e velhinhas! Tomem lá! Bem, o que vocês não sabem é que por acaso eu tenho uma voz fantástica! Ah, o quê? Não! Lily, tu não podes cantar! Lá em cima com a Amber? Por que não? Porque eu estou a ficar doente e... devo ter passado, desculpa. Oh, vocês as duas devem ter uma doença contagiosa, a gripe das aves ou assim. Ênfase nas aves? Ashley, ouve, eu pus o ênfase nas aves. Porquê que estás preocupada? Tu ouviste aquele CD, eu aguento-me. É, ouviste, Burra Houston? Eu canto melhor que tu em palco. Oh, apestado, querida. Vê-me no sábado à noite, Faye Clarkson. Tu ouviste-a? Celine Pion. Não digas Celine Pion depois de dizer Faye Clarkson. Isto vai ser tão bom quando ele ouvir a minha voz. Vai-se passar. E não vai ser a única, querida. Enche mais um, Marty. E desta vez, deixa a embalagem. Bem. Se não é o ladrão de namoradas, o pinga-amor! Tem calma, Rico. Ela atirou-se a mim. Achas mesmo que era uma namorada de 14 anos que acha que um encontro é fazer uma fogueira e estar ali a comer comida vegetariana? Não me interessa o que tu queres. O que me interessa é a Sara e a felicidade dela. É por isso que quero que as magas para ela vir rastejar até mim. Olha, eu não vou partir-lhe o coração. Eu arranjo outra maneira. E tu não és alérgica à lactose? Mete-me na tua vida! Olá, Jackson. Este fim de semana, queres ir comigo levar a vacina contra a tifoide? Porquê é que eu hei de fazer isso? Ah, para não apanharmos tifoide quando formos construir casas para a Tanzânia. És tão tontinho. Adeus. Devia ser eu a apanhar doenças infecciosas na Tanzânia. Tenho de concordar. Nas notas tens de acertar. Estou a acertar as notas. Miley, estamos nisto há uma hora. Eu não quero dar cabo da minha voz. Confia em mim, isso não vai acontecer. Eu nem sei porque é que estou a fazer estes exercícios da treta. Nós as duas sabemos que eu vou dar cabo da Amber. Isto não tem a ver com a Amber. Isto tem a ver contigo e com o melhor que podes dar. Mas eu já estou a fazer o melhor que posso. Oh, espero que não. Quer dizer, há sempre espaço para melhorar, certo? Olá, Lily. Então, a tua mãe gostou da prenda de anos? Ela adorou! Tu puseste o CD ou cantaste? Pôs o CD. A mãe dela adorou e agora a Lily lembrou-se de desafiar a Amber para cantarem à frente de toda a turma. Yep, eu vou cantar I Got Nerve. Devias ter. Ajuda-me. Sabes, Lily, o teu timbre faz-me lembrar o de uma outra grande voz. A sério? Quem? Beyoncé? Shakira? Johnny Cash. A sério? Hã? É, tu tens uma coisa muito especial na tua voz. Algo honesto. Onde é que queres chegar, parceiro? Sabes o que é que o Johnny fazia? Ele falava as canções. Brilhante! És... Ele tinha canções brilhantes. We haven't met, but that's okay. 'Cause I know you'll be asking for me someday. Arrepiante. O que é que se está a passar? Nada. Mais alguma ideia? E se for rap? Então, ainda aqui estou, malta. Pai, talvez seja melhor... Sair? Já que insistes? Eu ia dizer contar-lhe a verdade. Cobarde! Olá! Qual verdade? Esta. Minha voz. Neste CD, nada. No que deste à tua mãe, bem, imenso. Tu alteraste a minha voz? Tecnologia. Vale a pena, hein? Oh, minha. Então é assim que eu vou cantar à frente de toda a turma? Obrigadinha. Lily, desculpa, eu estava só a tentar ajudar-te. Oh, em quê? A arruinar a minha vida? Se eu não cantar, a Amber vai dar cabo de mim. Se eu cantar, eu vou dar cabo de mim. O que é que tu queres de mim? Se eu te pudesse emprestar a voz, emprestava. Força! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Desculpa, eu gosto dos finais em grande. Ficas com o que eu te der. Sim, minha senhora. Jackson, o que é que tu estás a fazer? A manter a perfeição, bebê. Eu chamo-lhe penteado a Jackson. Lindo e resistente à água, até 200 metros. Mas os aerossóis estão a dar cabo do ozono. Não estás preocupado com o aquecimento global? Os meus netinhos nunca hão de ver um urso polar, grande coisa. Eu nunca vi um dinossauro e não me vês a chorar por causa disso? Oh, não acredito, acabou-se. Ah, tu não podes deixar aquilo ali. As latas têm de ser encaminhadas para um aterro sanitário. Oh, eu tenho o meu aterro sanitário. Chamo-lhe Oceano Pacífico. Mas assim vais poluir as nossas praias. Quero lá saber. Não sou horrível, devias acabar comigo. Acabar contigo? Tu precisas de mim mais do que nunca. O quê? Mas isto é perfeito. Eu sentia-me culpada por estar muito tempo contigo, quando podia estar a salvar o mundo. Mas agora o facto de estar contigo significa que eu estou a salvar o mundo. Au! O teu cabelo aleija. Está bem, olha, eu não estou apaixonado por ti. Nunca estive apaixonado por ti. Quando fui falar contigo, eu estava a falar do Rico. É ele que gosta de ti. Não parece nada que ele goste de mim. Xissapenico. Desculpa! O que é que tu estás a fazer? A sair com a minha miúda, a Rosalita. Mas então e a Sarra? Tu eras louco por ela. E era, até conhecer a Rosalita. Serra! Rosalita! Serra! Rosalita! O amor é grande! Ouve, Sara, eu peço... Não há problema. Ainda não estás emocionalmente preparado para mim. Sim. Sim, obrigado por compreender, Sara. É por isso que eu vou esperar. Eu esperei 6 anos por uma verdadeira política de poupança de água. Também posso esperar por ti. Adeus. Mas eu não mereço que esperem por mim. Pergunta a quem quiseres. Está bem, ela percebeu. Obrigado. We all wanna believe in love. We all wanna believe in some pain. Ai, ai, ela canta bem. Sim, mas tu vais cantar melhor. O Oliver tem este microfone na mesma frequência do que o que está no palco. Eu vou cantar daqui, a tua boca mexe-se ali e a boca da Amber vai fazer assim. Certo. Oh, lembra-te, eu gosto de grandes finais. Eu lembro-me, vai e diverte. Cantoras, que são todas divas. Não há nada pequenino em ti, grandalhona. Obrigada. Eu estive bem, não estive? Ah, foi a sempre humilde Amber Edison com Bigger Than Us. Vamos lá, quem é que segue? Não. Bem, eu não queria ir lá para cima cantar depois de alguém tão fantástico. Quem é que pode ir a seguir a Amber? Parece que finalmente o desafio foi lançado. Será que a Lily Trescott o aceita? Passa para cá o microfone. Tu não tens medo, miúda? Mas eu tenho coragem. I got nerve. Força, Oliver! We have it bad, but that's okay. 'Cause you will be asking for Lily one day. Don't wanna wait. Eu não fazia ideia que ela cantava assim. Ela soa exatamente como... aquela vinha. Mas ela é incrível! Incrivelmente má. I'm on a wire, getting together, we're on fire. Well, I said, you heard, now I got you spinning. Don't close your mind, for thy ears are open. Tens coragem, não há dúvida. Só não tens é talento. Lily, peço muita desculpa. Anda, vamos embora. Lily, espera! Vocês sorriram de quê? Ela, pelo menos, teve a coragem de ir cantar, apesar de se ter humilhado completamente. Obrigada. Vamos. Não! O Oliver tem razão. É evidente que foi uma humilhação. Eu parece-me que eles ouviram da primeira vez, mas que tipo de amiga és tu? do tipo que devia ter sido sempre. Claro, a Lily não tem uma grande voz, tal como a maioria de nós. Isso quer dizer que não devemos cantar? Sim. Quem é que me quer ouvir? Amber, não vamos interromper! Continua. Peste. Cantar não deve ser só para alguns. Deve ser para as pessoas se divertirem, independentemente de como cantam. E eu devia saber isso. Lily, desculpa, eu nunca devia ter alterado aquele CD. A tua mãe ia adorar. Só porque o fizeste. Sim, a minha mãe é uma lamechas. Então, quem é que quer vir ao palco e divertir-se? Vá lá para cima. Mostra-lhes a verdadeira Lily Truscott. Eu acho que ela é ótima. Obrigada. Sr. Corelli, quero cantar outra vez. O palco é teu. Ei, Lily, não te esqueças, finais em grande. Life's what you make it, so let's make it rock, make it rock. Life's what you make it, so come on, come on, come on, everybody now. La vida es como tú la haces, so let's make it rock. Parabéns, és a melhor cantora da escola. É uma pena ninguém se importar. Pois. Não. Pois é, nós fazemos isto.